3455, provável Gol e transição Gonza. Gol e Gonza, grato. Solo, Everjet 9731, na remota 93 para o pushback e acionamento. Na remota do pátio principal, o senhor tem autorizado o pushback e acionamento, chame táxi e o Everjet 9731. Vai táxi, não sei. Então 9401, pronto para cópia. Pronto. 9401 Salvador para o Galeão, Sierra Bravo Golf Lima, nível de voo 380 aprovado via APR Zulu 14. Decola da pista 28, mantém proa até 3000 pés após curva à esquerda, na saída Gole até a posição Eval, após Gonza direto Eudes, correção, após Gonza direto Crate. O controle Salvador opera em 1-9-35 e o transponder é o 5077-9401. Autorizado o Galeão, nível de voo 380, via Amper Zulu 14, decola da 28, mantém a proa até 3000, após curva à esquerda, na saída Gole, transição Eval Gonza, após Gonza, direto à posição Crat. O controle de saída 11935, transponder 5077, TAN 9401. 5077, cotejamento correto, TAN 9401, no portão 5, chame pronto para o pushback, acionamento. Chamará o 9401, obrigado. 76727, para cópia. Prossiga. Objeto 6727, nível 340, autorizado para Sierra Bravo Charlie Foxtrot via Upper Whiskey 58. Decola da pista 28, mantém proa até 3000 pés após curva à esquerda. Saída Gole, transição Gonza. Controle 1-9-35, torre 1-8-612. Transponder 5101, objeto 6727. Afirmativo, autorizado Confins 340, decola Gole Gonza. Curva à esquerda após 3000, decolando da 28. Aparece que 58 aerovia, 1935, 186, 5101-6727. Muito correto, objeto 6727. No portão 04, chame quando pronto para o pushback acionamento, senhor. Chamará, obrigado. Tem autorizado acionamento na posição, aguardando para o pushback azul 4071. Ok, Lima, autorizado acionamento na posição e chamará para o push. Tudo está estimado? Algo em torno de 4 minutos, senhor. O Webjet na remota acabou de iniciar o pushback. Assim que mesmo iniciar o táxi, eu te autorizo o push, ok? Ok, Lima, pode escutar. Colo, gol no 84 para a cópia Guarulhos. Eu tenho um gol no 885 para Guarulhos, confirma? É isso mesmo, é o 985. Disponível para Guarulhos, senhor? Conforme o plano. 3360 será coordenado, provável gol e Val Gonza após direto Eudes. Informação em curso é o Whisky, aguarde coordenação número 2 para cópia, gol no 885. Gol e Val Gonza, centro da Whisky, está na escuta. Confirme, quem chamou foi o Avianca Brasil 6310? Irmão, 3 a 0. Sim, senhor, por gentileza, cheque seu rádio. Estou tendo muita interferência quando estou ouvindo. Confirme o nível que solicita para Recife, senhor. Thank you. 7 to do. ILS Zulu, runway 28, exit runway 28 left, 90, runway 28, close, taxiway Bravo, close, over approach control, 119, decimal, 350, runway valid on 118, decimal, 60, drop until 121, decimal, 90, clear. Not available, but of course, in the vicinity of the event. Otherwise, you will see the information posted. Aeroporto Internacional de Salvador. Informação que eu recebi. 23, 00, 0110, 30, graus, 06, 9. Visibilidade maior de 10 km. Céu parcialmente nublado. Combustível 00, ajuste de alcance, nível de transição 025, temperatura 27 graus. Procedimento IELS, Rilux para pista 28, disponível 28, 900, interceptado controle de Salvador, 030, Mike Charlie Alpha, aguardando. Chame para a modificação da regra de voo, Mike Charlie Alpha, descendo para o 030 Pro do VR. Olha lá, para o Pro do VR, descendo para o 030. Autorizado, sinal ILS, fonte estabilizada. Amaral estabilizado, autorizado, está atrasado, 52. 455. Você já disse qual é a nossa autorização? Afirmo, senhor, não sou mais meio minuto para cópia. Estou aqui aguardando, está 3455. Salvador para Confins, Sierra Bravo, Charlie, Foxtrot, nível de voo 360, autorizado via Aprovisque 58. Decola da pista 28, mantém proa até 3.000 pés, após curva à esquerda, saída Gole, Eval, transição Gonza. Controle 1 no 9.35, torre 1 no 8.6. Aciona 5073, TAN 3455. 30 Confins, 360, Aprovisque 58. Decola da 28, Gole, Eval, Gonza. Mantém a proa até 3.000 pés após curva à esquerda. Controle Salvador em 1 no 9.35 e transponder 5073, TAN 3455. 5073, protegimento correto, TAN 3455. No portão 08, chame pronto para o pushback acionamento. Chamarei, TAN 3455. Azul 4071 para o táxi, alternando Confins, 4 horas e 45 de autonomia. 1-02, APB. Obrigado, senhor. Azul 4071, tem táxi aprovado via Pátio Juliette Alfa, ajuste no 0 no 6, ponto de espera da cabeceira 28, chame torre, frequência 1 no 8, decimal 612, 4071, bom voo. Pátio Juliette Alfa, 18612, uma boa noite. O TAN 9401 na escuta do solo. Chega. 9401, tem algum estimado de quando vai pedir para o pushback, senhor? Serra Bravo, Golfo Romeo, nível de voo 360, autorizado via Aprovisque 50. decola da pista 28, mantém proa até 3.000 pés, após curva à esquerda, na saída Goli até a posição Eval, após Gonza, após direto Eudes. Controle Salvador opera em 1 no 9.35, torre 1 no 8.6, transponder 5062, gol no 8.85. 3.60 Guarulhos, eu perigo 5.0. Decola 2.8, mantém até 3.000. A curva à esquerda, Gole, Eval, Gonza e aí Eudes. Transponder 5.062. Gol no 8. 62, contagiômetro correto, gol no 885, somente a frequência do controle Salvador em 1 no 9.35. No portão 02, chame quando pronto for o posicionamento, senhor. 935, vai chamar. Avianca Brasil 6310, pronto para cópia. Avianca Brasil 6310, Salvador para Recife, Sierra Brava Romeu, Foxtrot. Nível de voo 350, autorizado, Peruísque 58. Decolada 28, mantém proa até 3.000 pés, após curva à direita. Saída Aron, transição Melim. Controle 1 no 9.35. Aciona 5075. Avianca Brasil 6310. Teste torre 1 no 8.6. Para Recife, pela Peruís 58. Decolada 28, mantém a proa até 3.000 após curva direita. Saída Aron, transição Melim. E confirme a frequência, 119, e o transponder? A frequência do controle de Salvador em 1 no 9.35, o seu transponder é o 5075, senhor. 1016, continua a próxima tanga. Os autorizados, tá 3152. 3152, negativo. Continua a próxima tanga, está livre. Puxa acionamento, avianca 6310. Para o pushback acionamento até 345528. Web 6727 está pronto no 4, pushback acionamento. No portão 8 aprovado, senhor. Pushback acionamento até 3455, chame táxi. 3455, livre, puxa acionamento até 3455. Objeto 6727, portão 4 aprovado, senhor. Puxa acionamento, chame táxi. Chamará. 3662, pronto para cópia. Afirmativo, pronto para cópia, 3662. 3662, Salvador para Natal, Sierra Bravo, November Tango. Nível de voo 370, aprovado via Aprozulu 10. Decola da pista 28, manda em proa até 3.000 pés, após curva à direita. Saída Aron, transição Zipar. Controle 1 no 9.35, torre 1 no 8.6. Aciona 5076, TAM 3662. 0. Decola da 28, mantém a proa até 3.000 pés, após curva direita na Aron 11 par. O controle 11935, torre 11860 e o transponder 5776, confirma? Muito correto, TAM 3662, portão 7, eu chamo para o posicionamento. Eu chamo lá para o posicionamento, TAM 3662. Agora 030 para cancelamento, Mike Chalhau. Mike Chalhau, modificado aos 25, desça visual para 1.500 pés, ajuste 1.016. Já visual o paródromo? Chame tiro, senhor. Chame torre 1 no 8.6. Terceira parada 1.500 pés, 1.0 na 6, torre 108.6, grato, Mike Chalhau. Tá 9401, puxa o acionamento no 05. 9401, confirme seu portão. 05. Gente, 05, autorizado agora, senhor. Puxa o acionamento, chame táxi. Vai dar. Agora na sua posição, Mike Chalhau, de 5 horas, mantendo 330772, mais de lá de Salvador. Charlie Alfa, tá quantas milhas fora? Ah, 8 milhas, senhor. Charlie Alfa, tá quase 4 milhas fora. Esquerda 219, então 3152. Alfa, reporte para ingresso no Taxi Índia, senhor. Alfa, reportará para ingresso na Índia, eu tô 3152. Só confirmando, ele tá livrando na Charlie, eu tô 3152. Confiado, senhor, reporte para ingresso na Índia. Então, ele informa na Índia, tá 3152. Para o táxi, até 3455, com 181 a bordo, 3 horas e 10, alterna Guarulhos. Guarulhos, confirme somente para o B, senhor. 181. Eu perdoe, eu copiei somente 180, senhor. É, mais um, 181, 181. 181 no copiado, tem táxi aprovado via pátio principal. Observe o Airbus da companhia efetuando pushback no 5. Após ingresso na Juliette, Alfa deu ponto de espera pista 28, ajuste no 01 no 6. Ponto de espera do 28, torre 1 no 8, decimal 62, senhor. Tem um bom voo. TAM 3455. TAM 3455, obrigado, até a próxima. Objeto 6727, algum problema no push, senhor? É, né, reparou. Estamos com um probleminha aqui, quebrou a barra. Queria saber se a gente podia iniciar o ataque a partida presente. A gente sair aqui pela esquerda sem dar motor na região dos fingers ali, em marcha lenta. Sim, senhor, com segurança, tem autorizado o início do táxi agora. O senhor poderia informar o POB, autonomia e alternativa? Sim, ativo, 146, 3 horas de autonomia, até no Galeão. Avianca 6310? 6310, prossiga. Para o pushback e acionamento no Fingeron. Objeto 6310, aguarde para o posicionamento. Escuta, 6310. Objeto 6727, tem táxi aprovado via Juliette e Alfa dando passagem ao Airbus da TAM em direção agora ao ponto de espera do pista 28 e atento à aeronave que efetuando do pushback no 5. No ponto de espera da cabeceira 28, chame torre 1 no noite, decimal 612, objeto 6727, tem um bom voo. Juliette Alfa, Airbus 286, obrigado. Solo TAM 3662, puxa acionamento 7. Portão 7, senhor. Autorizado por estacionamento, chame táxi, TAM 3662. Eu chamando para o táxi 3662. Paulo, táxi, TAM 9401, com 36 a bordo, 4 horas e 10, alterna Guarulhos. A gente confirma 36 a bordo, senhor? Afirmo. Sim, observará o Boeing do Webjet iniciando o táxi agora até o ponto de espera da pista 28. Dura passagem ao mesmo, após ingresso na Juliette Alfa, ponto de espera da cabeceira 28, ajuste no 0 no 6. Ponto de espera 28, chame torre 1 no noite, decimal 612, senhor, tem um bom voo. Matheus, segue o Boeing da Webjet até o ponto de espera da 28, via Juliette Alfa. Quando lá, 2386, uma boa noite. Boa. Salvador, pneu Finga do 3152. 3152, seu Finga saiu o número 03, senhor. O mesmo se encontra liberado agora, tem autorizado ingresso até o portão 3. Eu mantei o 03, só 3152, grato. Confirm your MAC number and no call code. Yeah. puxa acionamento, chame táxi. É, confirme, autorizado, pushback para o 6310. Ah, sim, um avião cabeça de 6310, autorizado, pushback acionamento no portão 1, chame táxi. Chamada para o táxi 6310. Controle Salvador, Azul 4071. Azul 4071, contato radar, sobe nível 300, saída Gole. 300, saída Gole. Controle, boa noite, Gol no 604, gente da Whisky. Boa noite, Gol no 604, identifique, chegada Karen, desce até o 040. 040 na Karen, o nome aí é 04. São Paulo, correct. Salvador approach, good night approach, 157, descending level 150 and 2. Throughout 157, Skunk Ident, descend level 070. Level 070, port 157. Controle Salvador, boa noite, AB6748. Web 6748, boa noite, identifique chegada cara e desça para o nível 060. Identificou, descendo 060, AB 6748. Localizador com 1398. Completa final, chame torre 118, decimal 6120, Gol no 398. 28, obrigado, boa noite. Boa. Autorizado a linha de decolagem, pista 28 até 3455. Back to 509, Portugal 1, faster. Para o táxi até 3662, POP 125, alterna, Fortaleza tem 3:10 de autonomia. 03 e 10, 125, Fortaleza, confirma, senhor? Confirmo. Copiado, TAN 3662, tem táxi aprovado via Pátio, Juliette, Alfa e Golf, Ponte Espera, cabeceira 28, deslocada. Correção, Ponte Espera, cabeceira 28, Kenegal no 0 no 6. No Ponte Espera, cabeceira 28, chame torre 1 no noite, decimal 612, senhor. Tem um bom voo, TAN 3662. Ok, Pátio, Juliette, Alfa, Golf, Ponte Espera, 28, 612, TAN 3662, boa noite. Solo, Gono 885, portão 2 para pushback da planeta. Portão 2 aprovado, acionamento na posição 1885, aguarde para o pushback. Na posição. Aí depois vai ser para sair pela Índia ou pela Juliette? Perdão, senhor, não copiei a pergunta. A saída do pátio vai ser via Índia ou Juliette? Via Índia, senhor. Solo Avianca Brasil 6310 para o táxi POP 105, autonomia de 2:38, alternando Aracaju. 105, 2:38 Aracaju, copiado, senhor. Tem táxi aprovado via Índia Alfa até o ponto de espera da cabeceira 28 na Taxi Golf. Ajuste no 0 no 6. No ponto de espera da Golf, chame torre, frequência 1 no noite, decimal 612. Avianca Brasil 6310, tem um bom voo. Ok, autorizado o táxi, Índia Alfa até o ponto espera da 28 e chama 118-6 o Avianca 6310. Gol 1885, em coordenação com a equipe solo, após o Avianca livrar a retaguarda, senhor, tem livre e puxa o acionamento, chame táxi no 885. Certo, após a passagem da Avianca, está livre inicial, Gol 1885. Posição 3455, contato radar, saída agora e sobe ao nível 360. Ok, mantendo o PRO até 3000 após gole, 360 ou já intercepta gole? intercepta agora, está liberada a instrução, 3455. Ok, interceptando agora, 3455. 727, manter o ponto de espera, 28. Irá manter, 27. Estabilizado na ILS, passado travado, o Golma 398. 398, posto autorizado, 28, ajuste no 0 no 6, 210 graus, 59. Repouso, Golma 398. Web 6727, após o pouso, aeronave final 28, Boeing 737, está ligado. Afirmativo, após o Boeing na final, autorizado ingresso, sua chamada está muito baixa. Tá, 3858, ciente da Whisky, autorização Fortaleza 370. 3858, Fortaleza 37, será coordenado, confirme somente o horário do plano? Para o 00, poderia adiantar a saída prevista, por gentileza? Gente, para Fortaleza, Momo, transição frota, senhora aguarde coordenação. Guardando, obrigado. Controle, tá, 3455. Prossiga. Informa que não tem condições de passar 15 milhas de Salvador acima de uma centena. Algum problema? Sem problema, comandante. Obrigado. Última 398, táxi via Alfa e Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, 05, igual 398. Autorizada a decolagem, 6727. Enter for inspection, turn left heading 180. Left heading 180, inspecting approach 0157. That's correct, and descend level 040. Descend level 040, approach 0157. A 016. 0 no meia para 2000, chamará no lote, voo no 604. Aviate 6748 para o 030, número 2 para aproximação, seguindo o Boeing da Gol, 11 mil na sua frente. Descendo para 030, visual é de 6748. Autorizado, seguir o táxi até o ponto de espera do pista 28, ajuste no 016. Ponto de espera